fica a pergunta no ar. Será que dessa vez a gente vai dar certo, tão certo, e o nosso futuro tão incerto? E se a gente parar, será que o nosso coração aguenta, nem tenta, se não quiser ficar? Daqui pra frente é tudo ou nada, não há espaço pra meias palavras. Se for pra ser metade, deixa como está. Tudo ou nada, se for amor, você vê que tudo passa. Se for embora, tá na cara, saudade arregaça. Tá na sua mão, agora é tudo ou nada. Se for amor, você vê que tudo passa. Se for embora, fica a pergunta no ar. Será que dessa vez a gente vai dar certo, tão certo, e o nosso futuro tão incerto? E se a gente parar, será que o nosso coração aguenta, nem tenta, se não quiser ficar? Daqui pra frente é tudo ou nada, não há espaço pra meias palavras. Se for pra ser metade, deixa como está. Tudo ou nada, tudo ou nada. Se for amor, você vê que tudo passa. Se for embora, tá na cara, saudade arregaça. Tá na sua mão, agora é tudo ou nada. Se for amor, você vê que tudo passa.